Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Estão a ouvir o 34º programa Secundária em Movimento, um programa da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Agradecemos a vossa preferência. Como é hábito, temos a equipa constituída pela Mónica Marques, pela Andréa Cândido, Ana Luísa Costa, Inês Garcia, Joana Campos e Mariana Turgal, que vão dar início às rubricas habituais. Os temas a abordar hoje pelas nossas locutoras são, no caso da Mónica... Como sugestão de leitura Divergente, de Verónica Roth, e vou destacar a figura de Mário Augusto da Silva, um importante cientista coimbrense. E nas notícias do nosso mundo, Andréa? A primeira impressora em 3D feita em Portugal. Tudo bem, grande tecnologia. Ana Luísa hoje vai-nos surpreender com a leitura de dois magníficos textos da sua autoria, verdade? Exatamente. Na verdade, pronto. E os dois textos chamam-se? Viajar a lado nenhum. Nem ver nenhum filme. Os textos chamam-se... Pois, há um deles que não tem nome. E o outro é o meu texto para Ipsis Verbis, o Rapaz Cravo. Notícias de âmbito internacional, Inês? Hoje vou falar sobre as conclusões de um estudo da organização Save the Children, que pretende acabar com a fome infantil. E a nossa amiga Joana Costa, a rapariga das comédias, hoje traz-nos um romance. Sim, é verdade. Este filme chama-se O Diário da Nossa Paixão. E a música vamos ouvir, Mariana? Os de Olinda. Então podemos começar mesmo com a sugestão musical, Mariana? O projeto musical deste grupo surgiu em 2006, quando os irmãos Pedro Martins e Luís Martins, que eram ex-bichos de sete cabeças, convidaram a prima, Ana Bacalhau, enquanto vocalista dos Lupanar, para cantar quatro canções que tinham escrito. Após perceberem que a voz da prima se adequava na perfeição às rimas e melodias por eles criadas, convidaram também José Pedro Leitão, contrabaixista dos Lupanar, atual marido Ana Bacalhau, para se juntar aos três, nascendo assim os de Olinda. O tema Contado Ninguém Acredita foi incluído na compilação Novos Talentos de 2007, lançados pelas lojas da FNAC. Em 21 de abril de 2008 foi lançado o disco de estreia Canção ao Lado. Desde então, em finais de outubro de 2008, chegou à posição Cimeira, o terceiro lugar do top oficial da AFP. A tabela semanal dos 30 álbuns mais vendidos em Portugal, tendo saído e reentrado por duas vezes nos primeiros tempos, ficando um total de quatro semanas fora desta tabela. Ainda em abril de 2009, o grupo deu início à sua primeira digressão europeia. Atuaram em diversos países, entre eles Holanda, Alemanha e Suíça. Regressaram a Portugal para diversos concertos, entre as cidades como o Porto, Braga e Barcelos. E a tua sugestão musical dos de Olinda é? Contar Ninguém Acredita, Passou Por Mim, Sorriu e Um Controle. Até a Virgem Mãe me gabou a casaquinha. Qual é milagre? Diz quem sabe, eu não sei. De tão bela até ganhei um altar na capelinha. Oh, mas ainda não sou Deus para reinar nos olhos teus que veneram. Sou idolatrada por quem eu mais admiro. Ai, contado ninguém acredita. Quando eu vou na procissão, até o menino assobia. Ai, contado ninguém acredita. Os homens em amigo Maria. Qual é milagre? Diz quem sabe, eu não sei. Se é das unhas que pintei, se é da luz que me alumia. Qual é milagre? Diz quem sabe, eu não sei. Todos dizem que o meu mais sentido à vida. Sou idolatrada por quem eu mais admiro. Então agora vamos ao tema da nossa conversa de hoje, que como não podia deixar de ser, nós normalmente sugerimos aqui temas muito atuais. E um tema que me pareceu atual, sou suspeita, eu sei que sou, mas um tema muito atual, é o lançamento da revista da Escola Secundária Ipsis Verbis número 6. Vou introduzir a notícia do seu lançamento e para depois falarmos um bocadinho aqui em conjunto sobre a revista. No dia 24 de maio decorreu a apresentação pública da revista Ipsis Verbis número 6 no auditório da Caixa de Crédito Agrícola no dia do 38º aniversário da Escola Secundária. Este número tem como tema de capa personalidades. Esta revista é uma edição da Escola Secundária de Oliveira do Hospital desde 2004. Foi seu fundador o professor Luís Turgal com o núcleo de estágio de História. Este ano a equipa editorial foi constituída por três professores da Escola Secundária. Os professores Francisco Henriques, Luís Turgal e por mim. Contou com o apoio da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Esta revista trata-se de um fórum cultural e cívico que contou com a participação de professores e alunos da escola, mas também de muitos autores do Conselho de Oliveira do Hospital e do país. Com esta escolha quisemos evocar a história e a memória de alguns beirões que superaram os seus condicionalismos, saíram da sua minoridade, romperam com a realidade histórica local ou nacional em que viveram, para se comprometerem com uma nova mundividência político-ideológica, económica, social ou cultural. Completamos este número com outras rubricas, Efemérides, 2012-2013, Educação e Formação, Reflexões e Ficções de Abril, Por onde andam os alunos crescidos da nossa escola, Incursões por História Local e Vária. Desejamos também recordar acontecimentos memoráveis com a preciosa colaboração dos nossos alunos, pretendemos refletir de forma criativa e crítica sobre os destinos de um país, real ou inventado, refundado numa já longínqua madrugada de Abril. Ambicionamos seguir os trilhos académicos e profissionais de alguns antigos alunos da nossa escola, já oriundos de uma geração pós-Abril. Pretendemos acrescentar mais informações à história local e, através de recensões críticas, entrar nos universos das ficções literária e cinematográfica. Este número representa, portanto, uma espécie de mosaicos de experiências, conhecimentos e opiniões. O seu propósito foi e é, mais uma vez, contribuir para o despertar ou aprofundar os valores culturais, histórico-patrimoniais e cívicos da população das nossas escolas, mas também de toda a comunidade do município de Oliveira do Hospital. A revista Ipsis Verbis número 6, Personalidade, está à venda em todas as papelarias e livrarias de Oliveira do Hospital, na Biblioteca Municipal, no Café Portugal e na reprografia da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Está também à venda até domingo, dia 2 de junho, na Feira do Livro da cidade de Oliveira do Hospital, no stand da Câmara Municipal. Convidamos os ouvintes a adquirirem a revista e a conhecerem as personalidades que marcaram a história de Oliveira do Hospital e dos seus concelhos limítrofes. O seu custo é de 4 euros, que é um preço meramente simbólico, dada a sua qualidade e a sua intemporalidade. Eu sei que as meninas ainda não tiveram tempo, porque a revista só foi lançada faz os 8 dias, e a revista é longa, tem 293 páginas, tem muitos artigos, tem muitos textos. Eu sei que vocês estão em período de avaliações e por isso não tiveram, obviamente, tempo para ler toda a revista. Algumas de vocês deram-lhe assim uma olhadela, leram um texto ou outro, algumas de vocês até participaram. O que eu gostaria de recolher da vossa parte, até porque uma coisa é estar deste lado quem participou nela, e outra coisa é perceber que eco é que estes projetos têm para quem são dirigidos, porque vocês também fazem parte do município de Oliveira do Hospital, portanto, a ideia também é que isto chegue às pessoas. Porque se não chegar, também não, também não cumpre o seu objetivo. Eu gostava de saber qual é a opinião que tem em relação a este projeto, que importância é que lhe dão, se é que lhe dão, na escola e na comunidade, se já leram alguns artigos, o que é que leram, se gostaram, do que é que gostaram mais, e gostava que cada uma de vocês emitisse uma opinião mais ou menos fundamentada, mediante o que já leu da revista. Ora, Ana Luísa já quer entrar no ar. Não, Ana Luísa, diga. Não foi bem assim, eu... Pronto. Pôs o dedo no ar e eu sou obediente. Gosto de dar a palavra aos alunos que pedem a palavra. Diga. Bem, eu acho que projetos desta índole são importantes no sentido de aproximar a cultura das pessoas. E muitas vezes, pronto, as pessoas que vivem aqui já há alguns anos conhecem as pessoas que nasceram aqui à volta, as pessoas importantes que nasceram aqui à volta, mas pessoas que se mudaram há pouco tempo para cá, ou mesmo nós jovens, acho que muitas vezes ainda não conhecemos realmente quem é que morou aqui e que coisas importantes é que fez. Portanto, eu acho que é importante, e estou farta de dizer importante, mas acho que aproxima realmente aquele lado mais cultural e o mais... não vou dizer superior, mas pronto, que teve realmente um papel determinante para o país ou para a cultura em geral, a fazer chegar essas pessoas às pessoas como nós, comuns mortais, entre aspas. E também a recuperar a memória, não te parece? Também, exatamente. E a nossa história recente, neste caso aqui até de Oliver do Hospital. Exatamente. Passamos a palavra, depois tu acrescentas mais alguma coisa se quiseres. Mónica. Pronto, eu acho, concordo com a Ana Luísa, claro, acho que é um projeto muito interessante, que apesar de ainda não ter tido muito tempo para dedicar o tempo merecido, como a senhora referiu, mas acho que é um excelente projeto, acho que está-se a fazer história, a deixar um legado para as gerações futuras, que também facilitará, no fundo, a investigação até acerca da nossa zona, principalmente da história local. Esperemos que continue, que as pessoas adiram a este tipo de projetos, porque é uma pena quando não são devidamente valorizados. Muito bem. Inês, a tua opinião? Ainda leste pouco da revista? Sim. Mas do pouco que leste, do pouco que sabes? Eu acho que é uma revista muito interessante e enriquecedora, e acho que todos devem ler, até porque ficamos a saber um pouco mais sobre as personalidades mais importantes de Oliveira e das Beiras, e também enriquecemos, de certa forma, a nossa cultura. Uhum. E ler faz sempre bem. Claro. E aqui há muito que ler. É uma será uma ótima leitura para este verão. Para este verão, exatamente. 293 páginas para uma revista é bastante. Mariana? Então, como eu estava a dizer, eu acho que foi um projeto benéfico para a escola e para os alunos que aderiram ao projeto e que leram e que também participaram. Eu gostei da rubrica sobre as ficções de Abril, porque misturava a realidade com... a fantasia. Exatamente. E gostei também da rubrica Por Onde Andavam os Alunos Mais Velhos. Da nossa escola. Exato. Pois, gente que passou pela escola secundária, gente que teve a vossa idade, que andou aqui no 8º, que andou aqui no 12º e que agora já está no mundo do trabalho ou ainda estão no meio académico, mas com percursos, sugiro de facto que essa eu acho que é para vocês, acho que deve ser obrigatória a leitura. E também para as pessoas da comunidade, também me parece que sim. Pois, eu estava a dizer, queres intervir? Ainda, porque algumas das meninas ainda leram opinião, um pouco e, portanto, ainda não têm uma opinião muito formada. Ana Luísa, queres acrescentar algo? Eu acho, a professora no início perguntou-nos sobre a parte que tínhamos gostado mais. Eu, por acaso, partilho da opinião da Mariana, porque foi, pronto, as ficções de Abril estavam muito bem e, pronto, eu até escrevi um texto para lá, mas não vou gabar disso. E a parte também de onde andavam os alunos antigos da escola, acho que também foi uma daquelas partes mesmo centrais da revista, eu pelo menos achei isso. E pronto, um dos textos que eu gostei mesmo mais foi o texto do Pedro Acevedo, mas acho que todos os textos estavam bastante bem, porque é importante, falando no facto de serem pedidas as contribuições àqueles alunos que já andaram aqui, que já partilharam do mesmo percurso que nós partilhamos hoje, acho que é importante e faz-nos sentir um bocadinho por pensar, bem, pode ser que daqui a uns anos eu também chegue a estar aqui nesta revista e a dizer que eu estive aqui e que eu fiz os meus anos académicos aqui na nossa escola secundária e que foi determinante para o meu futuro, porque, pronto, a nossa escola, eu pelo menos considero isso, acho que tem bastante prestígio em termos de formação. E acho que, pronto, basicamente é isso. Acho que é importante nós partilharmos as experiências que tivemos, ou que os outros alunos também tiveram, quando estiveram aqui. Muito bem. Não sei se repararam, algumas de vocês tiveram, outras não, até porque algumas estavam-nos a vender revistas cá fora ou a entregar aos autores, mas o Sr. Presidente da Câmara, quando interveio, porque, como se percebeu, a Câmara Municipal custeou, foi a principal parceira em termos económicos da escola, porque obviamente isto é um projeto que fica, não é assim, as pessoas, já alguns alunos me questionaram se esta revista fica cara porque se pagam aos autores. Não, ninguém foi pago por escrever textos, rigorosamente ninguém, nem mesmo os historiadores conceituados que também o já aqui assinarem textos. Não, todas as pessoas o fizeram voluntariamente e graciosamente. O que fica caro é a impressão da revista, porque é uma revista extensa, muito extensa, e portanto isto graficamente... E o material também... Exatamente, o que aqui se paga é a impressão apenas, o que aqui foi pago foi apenas a impressão na gráfica, e que obviamente já é um custo elevado, e portanto uma escola só por si não tem condições, porque assim, esta revista, o valor dela real não são 4 euros, seria muito mais, mas nós temos a noção que, para já, as condições económicas em que as pessoas vivem, para já porque queremos que sejam os alunos, que sobretudo os alunos adquiram a revista e a levem para casa e chamem a atenção dos pais para a lerem. E portanto sabemos que estamos num meio que não é completamente muito favorecido e até em termos intelectuais as pessoas não são muito vocacionadas para a leitura e portanto se a revista ficasse ao seu preço real, provavelmente muitas poucas pessoas o adquiririam e isso não queríamos. Portanto, isto é um preço simbólico, que não paga, claro, o custo que a revista teve. E o Sr. Presidente da Câmara, quando interveio na apresentação, disse que esta revista presta um serviço público. E eu acho que é disso que nós, escola secundária, nos mais podemos orgulhar. Nós estamos aqui a recuperar a memória e a história da Oliveira do Hospital e das Beiras. E isso é uma memória que vai ficar para sempre. Esta revista é uma revista de consulta, como a Mónica dizia. E bem, se um dia vocês estiverem a fazer pesquisa sobre alguma destas figuras, nós temos até referência que revistas nossas anteriores fazem parte de muita bibliografia de gente que está a fazer teses de doutoramento, o que quer dizer que aqui tem havido sempre informação, há aqui informação rigorosa, há aqui textos de gente com muita credibilidade como investigadores e, portanto, isto não é uma revista para deitar fora, isto é uma revista que nós vamos colocar na estante e que vai ser intemporal. Nós vamos usar, os nossos filhos provavelmente vão usar, os nossos netos um dia vão usar e vão dizer que é engraçado, está aqui a memória da Oliveira do Hospital e das Beiras. E isso acho que deve ser um orgulho para a escola secundária conseguir fazer um projeto destes. O meu colega, professor Luís Turgala, também disse na apresentação que acha que não há no país nenhuma escola secundária que tenha um projeto deste tipo. Acho que é único, aliás, já na última apresentação da outra revista da anterior, que foi sobre a República, o apresentador disse mesmo isso. Não conhece, ele foi professor do ensino secundário e na faculdade durante muitos anos e diz que não conhece no país um projeto destes, porque isto é um projeto que eu estive do lado de dentro e percebi que isto é um projeto que envolve muita gente, muito trabalho, muita coordenação, muita... Só se fazem estas coisas quando se tem gosto em trabalhar e em trabalhar com... Porque também dá prazer, por vezes trabalham-se muitas horas, mas também dá prazer porque se percebe que está-se a trabalhar num projeto com muito interesse. Eu sei que nem todas as pessoas lhe dão valor, mas isso, pronto, também está fora do nosso alcance, não é? Porque as questões culturais por vezes passam à margem das pessoas, as pessoas estão mais preocupadas com as questões económicas, não tanto com as questões culturais, mas a cultura é imprescindível à nossa vivência, enquanto cidadãos. Diz Ana Luísa. Eu ia só acrescentar uma coisa, e depois a professora no fundo complementou um bocadinho ao que eu ia dizer. Eu acho que revistas desta índole também aproximam um pouco a nossa escola, mais que um local, pronto, de ensinar, mas também um local de partilha de conhecimento e de partilha daquilo que nós conhecemos e daquilo que aprendemos com outras pessoas que estão lá fora e que têm curiosidade em ler aquilo que nós escrevemos. Exatamente. Entendi bem. Então, continuo a sugerir a leitura, a aquisição da revista e a leitura da revista, que não tem que ser lida, obviamente, de uma vez só, porque há aqui matérias completamente diferentes, assuntos diferentes, de gente que de áreas completamente diferentes, da área das ciências, da área da física, da área da biologia, da área da história, portanto, há aqui, da área da literatura portuguesa, portanto, há aqui textos muito diversificados. Então, continuamos a sugerir a leitura. Ela passou por mim. a chuva parou de cair. Meu bairro foi o tornar-se perfeito e um monte de entulho um jardim. O charco inquinado voltou a ser lago e o peixe ao contrário virou. Do esgoto empestado saiu perfumado um rio de nenúfares em flor. Sou a mariposa bela e airosa que pinta o mundo de cor de rosa. Eu sou um delírio do amor. Sei que a chuva é grossa, que entope a fossa, que o amor é curto e deixa moça. Mas quero voar, por favor, no metro enlatado, os corpos apertados suspiram ao ver-me entrar. Sem pressas que há tempo te agaste o momento e tudo mais pode esperar. Mas quero voar, por favor. Agora passamos às notícias do nosso mundo. Andreia, com uma boa notícia. Estamos a avançar em termos tecnológicos. É verdade. A primeira impressora 3D made in Portugal chega em setembro. Dois engenheiros portugueses vão lançar em setembro deste ano a primeira impressora 3D concebida em Portugal, Be the First. O aparelho foi desenhado ao longo do último ano e meio por Francisco Mendes e Jorge Pinto. Quem estiver interessado em impressão 3D pode já fazer o registro no site da empresa Be Very Creative, onde a impressora poderá ser comprada no final do verão. A partir de agosto, os consumidores poderão descarregar imagens de objetos disponíveis no portal da empresa ou desenhar as suas próprias peças. Estas serão impressas e transformadas em objetos reais com um novo aparelho. No processo de impressão, a Be The First utiliza PLA, um polímero feito à base de milho, que requer menos energia que outros materiais. O seu desenvolvimento começou em 2011, quando os dois empreendedores incubaram a Bitbox na Universidade de Aveiro. Este processo deu a origem à Be Very Creative, que desenvolveu o melhor controlador de impressão 3D do mercado, assegura a empresa. Jorge Pinto diz que a empresa está a participar na criação de soluções que irão permitir às gerações mais novas imprimirem o futuro. Na fase inicial, as vendas serão concentradas na Europa, sendo depois abertas a todos os mercados. Muito bem, boas notícias. E agora vamos a uma sugestão de leitura? Exatamente. Verónica Roth, que foi a melhor autora do Goodreads em 2012, e Divergente, o melhor livro de fantasia para jovens adultos, também pela Goodreads em 2012. A tua escolha pode transformar-te ou destruir-te, mas qualquer escolha implica consequências e à medida que as várias facções começam a insurgir-se, Trish Prior precisa de continuar a lutar pelos que ama e por ela própria. O dia de iniciação de Trish devia ter sido marcado pela celebração com a facção escolhida. No entanto, o dia termina da pior forma possível. À medida que o conflito entre as diferentes facções e as ideologias de cada uma se agita, a guerra parece ser inevitável. Escolher é cada vez mais incontornável e fatal. Transformada pelas próprias decisões, mas ainda assombrada pela dor e pela culpa, Trish terá de aceitar em pleno o seu estatuto divergente, mesmo que não compreenda completamente o que poderá vir a perder. A muito esperada continuação da saga Divergente volta a impressionar os fãs com um enredo pleno de reviravoltas, romance e desilusões e uma maravilhosa reflexão sobre a natureza humana. Boas leituras. Muito bem. Joana, vamos ver, ouvir um romance, ver um romance. Neste caso, não é ver uma comédia. Sim, hoje uma coisa diferente. Até que enfim, temos assunto diferente. Não é uma comédia, é um romance. Diga. O que é que vamos ver? Recorde-nos. Então, este filme chama-se O Diário da Nossa Paixão. O título original é The Notebook. É um filme baseado numa obra de Nicholas Sparks. O seu género é drama e romance. Relata a história de um casal, um homem chamado Noah e a sua mulher, Ali. A mulher vive num lar e o homem vai lendo um diário, que é um diário deles quando eram namorados. Este vai-lhe contando todos os dias a sua história de amor, sempre com esperança de que ela se lembre do seu passado. Desta vez não temos comédia, não. É mesmo romance. Muito bem. Ana Luísa, podemos ir para uma leitura dos teus textos? Ou vamos aqui à Mónica e à sua famosa biografia? Ah, eu posso ler o texto da Ipsis Verbis. Então, para ilustrar precisamente um dos textos da Ipsis Verbis, da autoria da excelentíssima aluna Ana Luísa Costa, do 12º B, que foi uma... Ah, peço desculpa, eu acho sempre que ela é do 12º B, eu acho que dá indicação. Não. Pronto. Ela ano passado era do B, este ano é do A. E ela escreveu um magnífico texto, com devida ilustração, O Rapaz Cravo. Exatamente. Sim, senhora, então leia-nos o seu conto. O Rapaz Cravo. O rapaz olhou pela janela do quarto e viu milhares de cravos na rua. Eram vermelhos, da cor da pátria, da cor da força, e sorriam. Os seus sorrisos transbordavam esperança e no ar sentia-se um suave aroma à liberdade. Naquele dia, todos os cravos estavam de cor vermelho vivo lusitano, mais vivo e forte do que alguma vez haviam estado antes. O campo de cravos que cobria o terreiro do passo fazia-se vermelho parecer ainda mais forte, mais vivo e exuberante. Respirava-se uma mistura do perfume dos cravos e de alma lusitana. Pela primeira vez em quase meio século, respirava-se Portugal, um Portugal livre de ditadura. Era o começo de uma nova era, o começo da democracia, diziam os cravos na rua. Democracia, uma palavra que o rapaz quase nunca tinha ouvido falar. Anos passaram, uns cravos floresceram, outros murcharam e morreram, o mundo mudou, o rapaz cresceu e lentamente tornou-se um cravo também. Um cravo como aqueles que tinha visto outrora encher o terreiro do passo e mudar o rumo da história. Ele crescera, mas o mundo tinha mudado, e hoje os cravos estavam murchos e doentes, de um acastanhado triste, com restos do que fora noutros tempos a cor da pátria. Tinham deixado de crescer em campos e passado a crescer cada um no seu vaso, sozinhos e preocupados apenas com o verde das suas folhas. Ignorando a mudança, o progresso e a depressão gradual dos outros cravos, o rapaz, que agora era um cravo, não esqueceu nunca o momento em que viu o que era liberdade, em que aprendeu o que a democracia verdadeiramente significava para as gentes, quando pela primeira vez viu Portugal todo concentrado num só lugar, num só campo de cravos. Mas já eram poucos os cravos que eram ainda da cor da pátria. Em pouco tempo, os únicos cravos saudáveis e virtuosos que restavam seriam tolhidos pelos outros, transformando o grande campo lusitano, à beira-mar, cruzado por rios e polvilhado por serras, num campo acastanhado e triste, sem alma, sem esperança. O rapaz cravo resolveu procurar todos os poucos cravos que continuavam vermelhos como ele. Queria reuni-los num campo, como ao que vira há quase 40 anos atrás da sua janela, naquele dia de abril. Queria espalhar as sementes desses cravos pelo grande campo lusitano. Queria voltar a inundar todos os cravos de esperança e de alma. Por todo o lado, por todos os jardins e parques, todos os vasos e floreiras, todos os canteiros e estufas, o rapaz cravo procurou outros cravos como ele, vermelhos como o sangue, como a pátria. Pelo caminho encontrou também outros cravos, cravos muros que arrastavam as suas pétalas secas pelos campos vazios e que queriam reaver a sua alma, queriam o seu coração lusitano de volta. Numa marcha como nunca antes se vira, os cravos de todo o grande campo lusitano marchavam todos na mesma direção, todos pela mesma causa, todos em busca da esperança que tinham perdido. O rapaz cravo levou-os para aquele mesmo terreiro onde havia visto florescer todos aqueles cravos anos antes, e plantou-os, inundou-os de amor à pátria e edebou-os de fé. E aos poucos, viu-os crescer, viu os cravos vermelhos ficarem mais vermelhos e os muros a florescerem de novo. E sentiu-se aquele aroma a Portugal de novo. Lentamente, os cravos foram espalhando as suas sementes de esperança e fé lusitana por todo aquele grande campo cercado por mar e por terra. E muito devagar, os cravos foram-se reavivando e ficando mais vermelhos, mais fortes, e aquele grande campo vazio e triste transformou-se num campo vermelho e fresco, da cor da pátria, tal como aquele pequeno campo na margem do Rio Tejo havia sido, no dia 25 de abril de 1974. Muito bem, até estou emocionada, Ana Luísa. A professora chorou. Chorei. E estou a chorar. E agora vamos ouvir a biografia, pode ser que não seja tão emotivo, ou também é? Não. Mário Augusto da Silva, cientista português nascido em Coimbra em 1901 na freguesia de Almedina, fundador, entre outras instituições, da primeira emissora de rádio do país, a Emissora Universitária de Coimbra, em 1933. Após terminar a instrução primária, entrou para o liceu, diplomando-se em ciências e passando a escrever artigos para jornais, como um notável trabalho filosófico-científico sobre o problema da gênese em 1920. Iniciou o seu doutoramento no Instituto do Rádio de Paris, como bolsista da Faculdade de Ciências de Coimbra, onde estudou com Madame Curie e foi colega e amigo de grandes cientistas. Foi eleito membro da Société Française de Physique, em 1926. Voltando a Portugal, foi nomeado professor auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra e iniciou as suas pesquisas sobre núcleos atómicos, que infelizmente tiveram que ser interrompidas por problemas internos da Universidade. Indicado por Madame Curie, tornou-se pesquisador bolsista da Universidade de Paris até voltar a Portugal, quando publicou uma obra no Congresso de Hidrologia, Climatologia e Ciências Médicas, um trabalho pioneiro sobre radioatividade em Portugal. Juntamente com o professor de Medicina, Álvaro de Matos, criou o Instituto do Rádio de Coimbra, tornou-se professor catedrático em 1931 e foi nomeado para diretor do Laboratório de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra em 1931 também. A partir daí, passou a dedicar-se mais intensivamente à publicação de livros didáticos e a prestar consultorias científicas. Nomeado presidente da Comissão de Planeamento do Museu Nacional da Ciência e da Técnica, em 1961, do Ministério da Educação Nacional, passou a dirigir as publicações do Museu Nacional da Ciência e da Técnica. Oficialmente reintegrado como professor catedrático da Universidade, faleceu em Coimbra a 13 de julho de 1977. Muito bem, mais um notável do nosso distrito. Vamos às notícias de âmbito internacional, Inês, e também parece que são boas notícias. Exatamente. Muito bem. São danos irreversíveis, profundos, que não deixam a criança aprender. A má nutrição infantil afeta milhões nos países em desenvolvimento, crianças que não conseguem ler ou escrever porque têm apenas fome. Nos países desenvolvidos, são outras tantas. O alerta é da organização Save the Children. Um quarto das crianças do mundo tem o desempenho escolar em risco por causa da má nutrição. No futuro, o acesso a um emprego mais qualificado e a melhores condições de vida está seriamente comprometido. As conclusões de um estudo de mais de 7 mil crianças são claras. As subnutridas aprendem com mais dificuldade, ficam para trás, dão mais erros. Uma em cada 4 crianças sofre de atrofia ou revela uma evolução física afetada por deficiências na alimentação. São milhões com o desenvolvimento cognitivo e educativo em risco, adultos que nunca conseguiram escapar ao passado da má nutrição. Por isso, a Save the Children deixa o aviso. A fome infantil é um flagelo, com consequências duradouras e irreversíveis, e deve estar no topo das prioridades dos governos. Isso mesmo será transmitido aos representantes do GO, que em junho se reúnem na Irlanda, a quem a organização convida a apostar em mais programas de nutrição que possam vir a ser e transformar a vida de milhões de crianças. Muito bem. Bem, é preciso, não é? É uma realidade que continua a existir no mundo, a subnutrição e a fome, para muitas crianças e para muitos adultos. Ana Luísa, estás em condições de voltar a um brilhante texto ou queres que eu dê notícia do plano de atividades da escola e depois tu... No passo final, o teu texto também ficava sim, muito bem. Sim, muito bem, para variar. Muito bem. No final, só mesmo para destacar. Sim, senhor. Prosseguimos então com o secundário em movimento. Notícias acerca do cumprimento do plano de atividades da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. No passado dia 24 de maio, a Escola Secundária comemorou mais um aniversário, o 38º. Foi um dia diferente, com múltiplas atividades. Começou com o hastear da bandeira e, de entre as muitas atividades, podem destacar-se o Paddy Paper, a Land Party, a sessão de entrega dos prémios de mérito e representação a vários alunos pela participação em atividades extracurriculares. A lista de alunos, felizmente, é longa. Eles participaram em atividades diversas, como, por exemplo, o Concurso Nacional de Leitura, fase distrital, a participação no concurso Uma Aventura Literária, no Parlamento dos Jovens, no Mega Sprint. Houve alunos que também foram distinguidos pelo Prémio de Companheirismo, o que quer dizer que são bons, sabem ser bons colegas dentro do contexto da sala de aula. A ginástica acrobática, claro, que tem recebido prémios muito honrosos a nível distrital e a nível nacional. E isto é um bom exemplo das muitas atividades que se têm feito na nossa escola. De entre os muitos alunos que receberam prémios, precisamente as nossas locutoras, quase todas elas foram premiadas. Temos aqui o caso, precisamente, do Clube de Jornalismo, que foram premiadas as alunas Mónica Marques, Andréia Cândido e Ana Luísa Costa, porque já são veteranas, já há 2 anos que pertencem a este clube e que dinamizam este programa de rádio. E também temos aqui o destaque para a Inês Lopes Garcia e para a Mariana Reis Turgal por terem participado nas sessões distritais e nacionais do Parlamento dos Jovens. Pronto, os outros não me levam a mal, mas eu tinha que destacar as meninas que fazem parte aqui deste grupo e que também foram visadas. E bem, a Biblioteca Escolar informa que as alunas Andréia Marques, do 12º F, curso profissional de Cozinha e Pastelaria, e Mariana Valente, do 12º D, de Humanidades, foram distinguidas com uma menção honrosa no concurso Uma Aventura Literária, promovido pela Editorial Caminho. Estas alunas participaram com um trabalho na modalidade texto original, que teve a coordenação pedagógica da professora bibliotecária Lília Gonçalves. Muitos parabéns à Andréia e à Mariana, que viram o seu texto premiado entre 10.125 trabalhos, individuais e de grupo, de mais de 400 escolas do país e do estrangeiro. A escola secundária foi convidada a participar na Feira do Livro do município de Oliveira do Hospital, no dia 29 de maio, com a atividade promovida pela Biblioteca Escolar Ler em Voz Alta. Marcou presença com leituras efetuadas pelos alunos Gonçalo Neves, Pedro Figueiredo e Flávia Ruman, do 7º A, Carolina Soares e Laura Pereira, do 7º B, Verónica Pinto, do 10º A, e pela professora bibliotecária Lília Gonçalves. Parabéns a estes alunos que efetuaram excelentes leituras. Está patente na Biblioteca Dr. Vasco de Campos, na Escola Secundária, uma exposição subordinada ao tema No Tempo do Estado Novo, História e Memória de um Fascismo à Portuguesa. Esta é uma iniciativa da área disciplinar de História da Escola Secundária, que procura recuperar a memória de um período recente da história de Portugal, mas que já é muito desconhecido para as novas gerações. Foi lançado o repto aos alunos do 12º ano da área de Humanidades para reunirem materiais desse período dos pais e dos avós. Estes estão patentes os livros únicos da Escola Oficial do Salazarismo, onde está patenteada a ideologia do regime, como, por exemplo, o nacionalismo, o imperialismo e o culto do chefe. Documentos diversos alusivos à guerra colonial, fotografias, cadernetas militares, correspondência. Estão ainda expostos jornais e revistas da época. Recomendo a observação cuidada da exposição, porque é uma forma de aprender e reviver a história contemporânea de Portugal. um jogo novo com duas vidas, um contra o outro. Que já não basta esta luta contra o tempo, este tempo que perdemos a tentar vencer alguém. Ao fim e ao cabo, que é dado como um ganho, vai se haver desperdiçados sem nada dar a ninguém. Anda, faz uma pausa, encosta o carro, sai da corrida, larga essa guerra, que a tua meta está deste lado da tua vida. Muda de nível, sai de um estado invisível, põe um modo compatível com a minha condição. Que a tua vida é real e irrepetível, dá-te mais que o impossível se me deres a tua mão. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Troca de vício por outro novo, que o desafio é corpo a corpo. Escolhe uma estratégia que não falhe, o lado forte da batalha, põe no máximo poder. Dou-te a vantagem, estou com tudo, eu sem nada, que mesmo assim desarmada, vou-te ensinar a perder. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Que tu ganhas é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. E agora, já não tenho mais notícias, por isso a nossa Ana Luísa vai, que hoje está numa de mostrar os seus textos de alto valor literário, vai-nos agora presentear com mais um texto da sua autoria, que já tem nome, já tem título, mas tem algo a ver com o sonho. Tem algo a ver com o sonho. O título pode ser Tem algo a ver com o sonho. Muito bem, gostei mesmo do título. Só mesmo porque a professora sugeriu. Ou o sonho. Ou, não, tem algo a ver com o sonho, fica mais profundo. Muito bem. Eu escrevi isto um bocadinho à pressa, porque, enfim. Mas acreditamos que vale a pena ouvir, então lemos. Claro, sim. Há uns quantos séculos Shakespeare disse que nós somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos. E foi assim que começou a minha composição no texto de português, o que me deixou a pensar em sonhos. Ou deveria dizer sonhar em sonhos, porque os sonhos são coisas que se sonham, não são? Sonhos conseguem ser algo difuso, coisas pouco concretas que moram dentro de nós. O conceito geral é que os sonhos são coisas que queremos, ou que imaginamos. Em parte, penso que os sonhos alimentam a alma. E tal como disse C.S. Lewis, não somos um corpo com alma, mas uma alma com um corpo. E as nossas almas, mais que almas, são bocas que necessitam de ser alimentadas por sonhos. E por isso é suposto cultivar o sonho, fazê-lo crescer. Tal como as lagartas precisam de se transformar em borboletas, tal como as lagartas precisam de casulos para voarem. Assim, façamos dos nossos sonhos lagartas voadoras. E aqui é que eu me perdi, porque eu não consegui acabar. Mas basicamente, acho que é suposto incentivarmos as nossas crianças e os nossos sonhos e fazê-los voar, porque os sonhos são algo, coisas que queremos que sejam concretizadas e coisas difusas e pouco concretas que queremos tornar concretas. E acho que mais importante que isso é pôr os nossos sonhos num casulo e deixá-los, pronto, crescer e realizarem a metamorfose. Gostei. Está lindo. E digo-te, não são só as crianças que precisam de sonhar. São as crianças, são os jovens e são os adultos. Já os menos jovens. Todos precisamos de sonhar. Eu acho que no dia que nós perdermos a vontade de sonhar ou de ter sonhos, acho que a nossa vida acabou. Todos temos sonhos, não penses que são só os mais novos. Eu também tenho sonhos. Às vezes sonho a dormir, outras vezes sonho acordada. Os sonhos acordados são melhores. Olha, terminamos hoje então o Secundário em Movimento, que é um programa realizado pelo Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, constituído pelas alunas Mónica Marques, Andréia Cândido, Ana Luísa Costa, Joana Campos, Inês Garcia e Mariana Turgal, e coordenado por mim, Célia Lourenço. Terminamos aqui hoje o nosso programa, despedimo-nos até de hoje a 15 dias. Muito obrigada pela sua atenção.